porque no seu colo é o meu abrigo. Meu abrigo. MeuCDs.com. Galera do meu Sergipe, Júnior CDs, Alex Gravações de Tobias Barreto. Pra pessoa mais importante da sua vida, você vai cantar assim. Ó. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia. Eu não senti só, só a lua e o mar, passagens pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vi brisa em paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Ir à toa é bom demais, o meu melhor lugar pra sempre é... Vai cair, eu quero ouvir! MeuCDs.com. Da minha felicidade, não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem vir. O teu colo é o meu abrigo. Barreira Produções, só pelo ano! Vai! A Vivi Maceió! Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia. Eu não sente só, só a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder. Isso. Bora, Valdemar! E nossas brincadeiras ao entardecer. O meu melhor lugar. Mais uma vez, vai cair. Quero ouvir, jogue e diz o quê? Da minha felicidade, não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem. O teu colo é o meu abrigo. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem. No teu colo é o meu abrigo. Bora, perdiga! Daquele jeito, ah. Bora, Cleiton Xavier, macho. Vamos beber. Meu amigo Marco Júnior, seus CDs até as gravações. Hoje sem demoral. Para Giovanni, Giovanni Guedes, vai.